Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azela Castro. Aqui é João Suc e eu quero transformar o Azela em ouro. Quer ganhar dinheiro com ele, né? Também. Interesseiro, mano. Vai, mano. Queremos ao Azela. Ai, se fuder, mano. Deslogar a frase. Aqui até eu usei, eu paguei a minha internet. Ficha putaria, esse bicho. E aqui é o Neto Maru, e quando eu jogava Final Fantasy Tactics, eu tinha uma party que era composta só de chemistes, né? Aí o nome da party, devido a ser toda de chemistes, era Alchemistes. Essa daí, tu, Manel, pegou essa daí. O Manel tá pensando ainda. Au, né? É bom. É, e no episódio de hoje, pra... como a gente fez um cast que a galera gostou muito do tema, né, cara, de ciência, a gente veio fazer um outro sobre mistério, né, cara, mais uma pauta inteligente aí no Azela. Mistério, mas sobre química, mano. Ah, pois é, a gente vai fazer um sobre alquimia, olha aí, vamos ver se o Manel já praticou essa bicha aí, né. Essa bicha, olha aí. E meio... E vamos para mais uma semana de meios, Azela Castro. Vamos lá. E vamos para os nossos recados semanais, né? Sim. Muita gente gostou, né, cara, da trollada, muita gente não gostou, né? É a trollada lá do 1º de abril, né, com o senhor Pinóquio. É porque essa daí foi uma trollada realmente que gerava-se muita expectativa, né, muita gente ficou puta. Exatamente porque eu acho que existe uma expectativa grande, né, nesse cast. Ah, mas esse aí é o senhor Pinóquio's Style, né, mas... vai. A gente tá correndo atrás desses dois bichos, né, mano? Senhor Pinóquio e Isaías. Do senhor Pinóquio, ainda bem que não aconteceu, né? Porque a gente conseguiu resgatar um colega nosso das antigas, né? E... é verdade, cara. Boa, bicho. Esse bicho conviveu um bom tempo também com o senhor Pinóquio. Deve ter histórias muito fodas. E quando a gente for fazer o 2, ele vai estar participando. Então o cast vai ser mais rico do que se ele tivesse sido feito antes do 1º de abril, né? É, vai ser foda mesmo, cara. Pô. E também avisar pra galera, né, cara, comentar mais no Azela, né, que a gente gosta dos comentários. Seguir a gente no Twitter, né, cara, do @azilei. E no Facebook também, né, cara, os caras curtirem a página do facebook.com/azilei. Agora, o que eu acho mais importante do que o cara fazer isso é o cara fazer isso e pedir pros amigos dele ele também fazer. É. Porque eu imagino, a gente diz isso aí quase toda semana, né? O cara já deve estar seguindo. Né? Então essa semana faça uma coisa diferente. Peça pra sua namorada, pro seu irmão mais novo. Já, né? Que essa semana, esse final de semana é a semana de Páscoa, né? É, cara, tu pede pra tua namorada seguir a gente também no Twitter, não custa nada, mas vai que ela gosta. O cara diz assim, né? Ah, mas eu só te entrego esse ovo de Páscoa se tu curtir, seguir e comentar no Azela. É o 3. Aí tu, no horário do teu almoço, tu pede pros teus amigos do trabalho darem uma curtida lá no Face do Azela, não custa nada. Se o cara der aquela brecha zona, né? O chefe der aquela brecha e deixar o Face ligado. Aí tu vai lá e clica em curtir ali. Se o teu chefe não deixa o Face ligado, se tu quiser, eu ensino como é que desbloqueia, mas só se tu curtir o Face lá do Azela. Vamos lá. Primeiro e-mail, Lucas de Almeida Cavalcante. Fala, galera da Azelada. Esse é o segundo e-mail que manda vocês. Não faço parte dos 4 mil que só ouvem. Olha aí, rapaz. Olha exemplo, aí, né, cara? E não seja todos no meio da multidão, né? Seja uma pessoa diferenciada e comente. É, cara, e vi e-mails também, né, cara? Passa a diferença. Eu já disse, pra mim a melhor parte do programa é os e-mails. Foi engraçado mesmo. Muito bom, o último cast sobre consumismo. Na verdade, não foi o último, né? Foi alguns episódios passados. Alguns meses, quiçá anos, né? Se o cara tiver no futuro, pode ser anos, né? Ri muito das histórias, tá? Duas coisas queria pontuar. Pô, comentaram que estágio aqui em Brasília é pra mais de R$1.000 pra cima. Estão de sacanagem. Me diga onde é que é esse lugar que eu vou correndo, pois na minha área de psicologia só acho na média de 600 e olha lá. Que é uma puta sacanagem, bicho, porque, tipo, aqui em Fortaleza, os estágios de 4 horas por dia, né, tá mais ou menos nessa faixa, né, 600, mas agora a diferença é que em Brasília, bicho, o custo de vida é muito maior, cara, se muito o cara alto. Ganha, tu sabe que a minha, uma das minhas chefes lá no trabalho diz isso aí, né, não, o dinheiro de estágio é só pra você xerocar livre no cinema, não é pra você viver. Em Brasília, 600 conto é literalmente isso, cara. O cara deve gastar boa parte do dinheiro só com xerox de livre e desope lá no final de semana, pronto, bicho, acabou o dinheiro. É verdade, cara. E outra, minha noiva esteve na Argentina semana passada, olha aí, rapaz. Aí tu já vê o outro lado da moeda. Pois é. Porra, não ganho dinheiro, não sei o que, 600 conto aí. Mas minha noiva foi pra Argentina. E disse que o negócio lá tá tenso. Preços parecidos com os daqui. Os taxistas roubando até a alma do sujeito. Na viagem de tão caro que tá. Acho que é só isso. Continue com bom humor que ainda crescerão muito. Um abraço a todos. Não sabia que os taxistas eram tão violentos desse jeito não, na Argentina. Pior que eu ouvi dizer que na Argentina, cara, é até um bom local pra se ir, em virtude de que lá o real é bem mais valorizado do que o peso e tal. É mas tome cuidado com os taxistas, né? Então, sei lá. Argentinos, né, cara? Esses vídeos são presentes. Nosso próximo é de Sérgio Magalhães, 27 anos, professor. Olha aí, aí cara, professor Fortaleza, Ceará. De antemão, nos desculpe, né, que a gente já ofendeu alguns professores aqui. Mas, por incrível que pareça, tirando o Telos, quase todo mundo aqui do Asileitor já lecionou, né? É verdade. Então, estamos perdoados. Fala, galera. Beleza. Me chamo Sérgio. Estou escrevendo primeiramente para parabenizá-los pela escolha do tema do último AsilaCast. Obrigado. E já conheci Art Toys. Olha aí, rapaz. Quando a gente falar Art Toys, agora vai aparecer o símbolo da caixa registrada. É, exatamente. Pois, na minha confraternização de amigos secretos do ano passado, do grupo que participava, o Vila do RPG. Vila do RPG é conhecidinho, né, cara? O Vila do RPG é um bloco famoso, né, cara? RPG. E eles são daqui de Fortaleza também, né? Opa, olha aí. Aí. Vamos nos aproximar que num futuro muito próximo isso vai ser interessante. Olha aí. O presente mais comentado e invejado por todos foi o Action Figure fodástico do Conan. Aí já é foda, né, cara? Bom, eu ficaria com inveja se um amigo meu tivesse ganhado uma porra dessa num amigo secreto ou não. Dado por um grande amigo meu durante as trocas de presente. Infelizmente não foi para mim. Que diabo é isso, velho? Pois é, né, cara? Foi garantido muitas conversas durante toda a noite pela qualidade da peça e pela surpresa de termos finalmente em Fortaleza uma loja desse tipo com produtos de alta qualidade e preço justo. Olha aí, rapaz. É um convite, um cara professor, um cara sério que tá dizendo. Né? É, cara, nem a gente não, é o cara aí, né, dizendo aí. Mas se você ainda não conhece, visite a loja e pergunte pelo desconto AsilaCash. Ah, é verdade. Se você for na Art Toys, se você for no Facebook, comente que você veio do Asila que tem desconto as coisas. Tem desconto. Ainda neste tema, gostaria de relatar também que o mercado de jogos em miniatura cresce bastante em Fortaleza, principalmente o de Star Wars e Hello Kitty. Hello Kitty, eu disse, bicho, absurdo, é Hello Clicks. Hero Clicks. Hello Kitty zona lá. Hello Kitty, aí eu peguei pesado, cara, mas tudo bem. Inclusive, se realmente o mercado de Star Wars de miniaturas for grande, me mande um e-mail pra netomara@azileito, que eu estou numa fase mega viciada em sci-fi. Eu me juntarei a você se esse mercado realmente existe. Os jogos de miniatura que podem ser enquadrados em termos nesse meio de action figure têm ganhado grande espaço em torneios, têm ocorrido frequentemente em alguns locais aqui na nossa capital, e agora eu tô besta, bicho. Torneios de Heroclix, né, cara? Como é que tem um torneio desse e ninguém fica me falando, mano? Onde é que tá o Giovanni, mano? Essa loja que não diz nada pra ninguém, mano. É, mas a galera tem que avisar a gente. Avisem a gente. Puta merda, mano. Eu faço propaganda de graça, mano, do negócio desse. Avisem a gente no Facebook, no Twitter, né? Qualquer lugar, né, cara? Que... Se quiserem nos dar Dex iniciais também pra gente começar, a gente tá aceitando do mesmo jeito. É isso. Não, sério. Já organizei com um amigo vários torneios de Star Wars. Olha aí, não me chamou. Porra. Estamos na iminência de uma grande competição de Heroclix. Quem desejar conhecer mais desse jogo e adquirir algumas peças, pode aparecer no local onde nós jogamos. Olha aí, agora vem o Merchanzão Federal. Agora, né, cara? Onde nos encontramos semanalmente para jogar na livraria, a gente diz ou não, vamos dizer. Na livraria Feira do Livro 87C Montese, sempre aos sábados, de 10 às 19, todos são muito bem-vindos. Caraca, cara, os caras ficam de 10 às 19 horas, cara. Inclusive, meu amigo Sérgio Magalhães, se você é o proprietário ou não dessa livraria, peça para ele entrar em contato com a gente, rola um mechan aí e tal, a gente faz um bem bolado com os caras. Ah, é verdade, cara. Peça pra eles fazerem parcerias com a Zila, né, cara? Que a gente tá aí. Se você é um comerciante dessa área, cara, não tenha vergonha, a gente faz uma campanha foda pra você a um preço módico. É. Por fim, desejo novamente parabéns ao Asilo e gostaria de dizer que vocês conseguiram tomar o lugar de número um dos meus podcasts. Olha aí. Ele aqui disse que nós conseguimos bater o Himalaia como podcast preferido dele. Pois é, né, cara? O Himalaiazão lá. Pois é. E foram gravar novamente alguns sobre RPG ou eventos, podem contar com o meu apoio e a galera do Vila RPG. Eventos. Marquem essa palavra aí, né, cara? E vão ter coisas novas. Abraço. O próximo e-mail é do Vitor Nascimento, de Fortaleza. Terminei o terceiro ano e estudo no concurso Prevest de Medicina da UFC. Olha aí, rapaz. Futuro médico aí. Estava vendo uns casts... Vendo, não. Ouvindo, né? Tava vendo, o cara pode ver também, né, o cast, né? Pode, mano, é porque, mano, tu não tá entendendo. Penúltimo cast do The Action Figures, a gente deu esse conselho pro cara ouvir o site clicando nos links. Pode ter sido. Então, cara, estava vendo uns casts passados aqui e me lembrei de uma história de assalto que... O cara não sabe nem o que é, mano. Já começou massa, né? Uma história de assalto que eu presenciei em uma locadora. Uma vez eu tava na locadora da esquina da minha rua. Cara, eu quase morava lá. Nós também. Eu já tinha zerado Legend of Dragon. Olha aí, cara. Clássico, né, do PS1. Sabe que no começo do ano passado, eu acho, eu peguei o jogo do PS1 pra jogar no Mogás, acho que foi nas minhas férias do ano passado. Aí joguei umas 3 horas e a memória ainda tá lá. Nesse tempo não tinha PS2. Aí tava piruando o jogo de dois meninos lá que estavam jogando Digimon Rumble Arena 1. Aí chegou um cara e falou pra mulher que estava tomando conta da locadora: ei, bota meia hora pra mim aqui, bota o futebol, o mais novo. Cara, com a cara zona toda de traficante, né, e tal. Tu sabe que há uns 2 anos atrás essa devia ser a frase mais comum de todas as locadoras do país, né? Bota meia hora no futebol, o mais novo. Ela, muito inocente, foi abrir o portão, deixou ele entrar. Colocou o jogo, programou a TV. Ixi, era daquelas locadoras que programava o tempo, né, cara? Na televisão. Clássica, essa daí é clássica. Quando foi pegar o troco, ele se levantou, puxou um revólver e colocou na cabeça dela. Puta merda. Mandou ela dizer onde tava o dinheiro e tal. E eu querendo acalmar os pivetes que estavam na locadora, falei: ei, mas continua jogando, continua jogando. Eu ia dizer que era putaria se ele tivesse aumentado o time dele do relógio da TV. O que deu raiva foi que não tinha dinheiro no caixa. Ele levou todos os consoles. Eu fiquei puto, passei 3 semanas sem poder jogar na locadora, que o filho da puta levou os plays. Que é um grande filho da puta, mas você que tá ouvindo a gente, tá perdido na vida, mano. Não roube locadoras. É, você, cara. Você vai estar fazendo um bairro inteiro triste. É doido. Eu cheguei em casa falando: ei, pai, nem acredita. Teve um assalto lá da locadora. Massa, né? Massa. Depois disso, migrei de locadora. Olha aí, mano. Ele foi pra uma locadora com um sistema de câmeras, né? Queria que vocês mandassem uma dica aí pro meu amigo. É que ele disse uma vez, sem querer querendo, mas disse com todas as palavras, que tem o costume de assistir hentai e filme pornô com o irmão. Que é isso, rapaz? Você vê com uma situação bem desconfortável, né? É, se bem que a família deve ser unida, né, desse cara aí. Sei lá. Até hoje eu e meus amigos tiramos onda com a cara dele porque ele disse isso. E desde esse dia em diante, ele tenta corrigir a merda que disse. Aí ele pergunta aqui pra gente: vocês moram por onde em Fortaleza? E aí a gente não pode revelar, né, cara? É, porque é complicado porque todo mundo mora muito perto, né, e tal. É, cara. A gente, nós confiamos que todos os nossos ouvintes são pessoas bem estruturadas psicologicamente, mas John Lennon morreu, né? Então. É, velho. O que é que tu acha dessas paradas do cara transformar os metais em ouro? Depende do metal, mano. Acredito que existam metais mais preciosos do que o ouro. É verdade. Eu acho que diamante é mais vale mais do que ouro, né? Não? Não, sabe que diamante e ouro não é metal. Na verdade, o crédito de um país vale mais do que o ouro, né, cara? Mas o crédito de um país também não é metal. É, o que é que tu acha, Theo, desse negócio do cara transformar? Pronto, se o cara chegasse e dissesse assim: pode transformar, vou transformar tudo bom. Deixa eu transformar aqui teu portão em um portão de ouro. O que é que tu acharia? Mas é líquido ou é sólido? O Vaptaria. Essa ideia é uma boa pergunta aí, é um cara esperto, velho. É. O Vaptaria. Se o alquimista chegasse assim na casa do Manel: ei, Manel, deixa eu transformar teu portão em ouro. Aí ele transformava. Aí no outro dia, aí só o portão do Manel ali sem portão, a casa do Manel. Isso era seguramente. Ai, putaria. Isso era seguramente. Não, mas a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é a alquimia, né, cara? A alquimia, na verdade, é uma ciência antiquíssima, né, cara? Tá aí vários e vários séculos, né, cara? Milênios. Desde que a putaria começou a rolar no mundo, né? Pois é. Já a galera estudava muito essa parada na Idade Média, na Idade Antiga, né, cara? Se tornou meio que uma prática comum ali entre os estudiosos daquela época. Lembrando que ela usava pra fazer várias coisas. Literalmente, realmente era pra fazer várias coisas. Além disso tudo, foi uma pesquisa muito complicada, né? Porque ela é, sem exagero nenhuma, totalmente envolvida em mistérios, em códigos. E misticismo também, né, cara? Mistério é esse, não tem mistério nenhum. Ah, cara, a principal coisa ali da alquimia, na verdade, a alquimia, ela estuda várias coisas, né, cara? Desde matemática até metalúrgica, né? Deixa eu ver, o Lula ali. O Lula é alquímico? É, pode ser, ninguém sabe, né? Tem vários elementos também de misticismo, religião, né, cara? Também presente nesse estudo. Uma voz do além aqui diz que o Lula é alcoólico. Tu sabe que essa tua voz do além aí, ela tá tendo umas piadas mais engraçadas do que as tuas, né? Tu tá correndo vários riscos aí de perder o emprego pra tua alma do além aí. Deixa ele tá fazendo o curso de piadista aí do Supletivo. Chico Anísio. Chico Anísio, o curso Chico. Deixa ele tá começando a se garantir ali. Principal atrativo nessa parada dos caras estudarem alquimia, cara. Pelo menos naquela época ali da Idade Média, Idade Antiga, era essa parada, mano, da presença do misticismo forte que tinha dentro da alquimia. Ah, mas eu discordo disso aí. Tu acha que as coisas eram místicas, é? Ah, na verdade tinha muita coisa mística dentro da alquimia. Transformar o metal, mano. Não, mas tem outras paradas, mano. Não, só transformar o metal em ouro. Macho, isso aí é o seguinte. Não, é só fazer uns cavalinhos de metal e tal. Cavalinho, ó. É, aquelas molduras assim de ferro que a galera cria cavalinho. Até hoje em dia. Transformar umas estátuas em ouro, né? Cavalinho. Estátuazinho de ferro e tal, que nem era bom. Macho, é porque naquele tempo, mano, a maioria das ciências ainda estava em desenvolvimento, mano. Matemática, física, química. E naquele tempo também, como o Joel Suki disse, tinha um lance da questão realmente do misticismo, mas no sentido do seguinte, mano. O segredo, que, né? O que as ciências naquele momento não conseguiam justificar, o cara jogava pro divino, né? Pois é, né? Qualquer coisa eles resolvem, sei lá. Não o divino dos trapalhões, né? Mas não dá pra resolver, mas... Cara, se der tal sabe, né? Mas deve ser uma coisa... O capeta resolve, viu? Então não mudou muito de hoje em dia, não. É o quê? Então não mudou muito, não, de lá pra cá. Porque tu acha que a química é uma cor do capeta? Ah, porque qualquer cor, isso é o diabo, né? A galera fala. Pois é, aí o que é que acontece? Aí naquele tempo, cara, também não tinha as limitações que tem hoje. É, pois é. Tipo, se tu chegar e dizer, ei, meu irmão, tô pensando em criar um ser humano artificial, os caras... os caras rindo, né, ali em praça pública. Não, a gente pode dizer que a alquimia é um berço da ciência moderna, né, cara? Várias coisas que... Berço é bem... É meio forçado, né, Judeu? Eu acho que é porque assim, né, cara? Várias coisas que a alquimia... Os alquimistas estudavam naquela época, né? Serviu como base, né? Pra química moderna. E se eu me formar em química? Eu sou um alquimista, né? Não, tu é um fuleirado. Abraço aí pra nosso amigo Sr. Papel. O Sr. Papel que é químico, né, mano? Na verdade ele era pra estar nesse cast, né, mano? Bicho, não veio. Na verdade, na concepção de vocês dois, ele é um vagabundo. Pelo que eu entendi aqui. Muita fuleiragem, mais uma vez. Na verdade, se o Manel fosse um químico, ia ser engraçado demais, ó. Puta que pariu. Na verdade, eu ia criar umas paradas muito doidas, mano. Como se fosse um químico. É, mano, achar a química é uma parada muito massa. Dá pro cara criar qualquer coisa, né? O cara entende a composição de várias paradas. Pode criar uma bomba zona muito doida pra detonar todo mundo, né? Não, é, beleza. Mas se tu fosse um químico, Manel, tu faria o quê? Eu jogava uma bomba lá... Aonde? Pode dizer não, ó, cara. O cara pode dizer não, que eles escutam, né? sei não, viu? Daria, né? Não, mas vários cientistas, né, cara? Vários químicos, eles tiveram... Vários químicos famosos, né, cara? Tiveram meio que uma base na alquimia. O Lavoisier, né, cara? Era um alquimista no começo e tal. Foi ele que desenvolveu a química moderna, né? Na verdade, o Robert Boyle e tudo mais. Mas vale lembrar também que naquele tempo, é como a gente já citou, era uma coisa muito desconhecida, né? Você não podia atribuir muito daquilo que você estava descobrindo a alguma coisa plausível, né? É, que realmente algumas coisas ali eram meio... E o que é que o cara precisava estudar para ser um alquimista? Na verdade, eles estudavam várias coisas, né? Estudavam matemática, química, religião, astrologia... Principalmente religião, astrologia também, que era forte ali nessa parada de alquimia. Astrologia era porque o que tava em moda na época. É. Todo mundo queria ser astrólogo, eu quero ser astrólogo, não sei o quê. É a profissão do futuro, né, velho? É tipo como tem hoje, o cara não sabe nem o que é que não, eu vou fazer porque é o que tá dando dinheiro. Naquela época, né, o cara chegava assim, aí, vixe, estão dizendo ali que estão pagando bem. Ali pra esse negócio de astronomia, o cara corria, né? Foi tipo uma parada, zona da moda, né? Ali, pois é. E tem outras, vamos dizer, naquela época, além de o que tá em moda, assim, a astrologia tava tendo muitas descobertas, né? E aí o pessoal tava tentando formalizar o que na época não era nem considerado uma ciência, nem nada demais, a alquimia, que, vamos dizer, eram pessoas que tinham interesses em comum, né, sobre o mesmo objetivo, e eles estavam tentando formalizar como são todas as outras ciências de facto hoje, né, como é a física, como é a matemática, que por fatos concretos eles conseguem afirmar, né, as suas teorias. Naquele período, a alquimia também era, vamos dizer, era uma ciência que estava tentando se firmar, com a diferença que ela não queria, tipo, provar que 2 mais 2 é 4, ou que o cara poderia calcular a distância daqui para Roma com base num sistema numérico, né? Pois é. É, mas é verdade que os alquimistas queriam criar o elixir da longa vida, é, mano? Tem alguns fatos que dizem que alguns caras conseguiram esse bicho aí. Deixa eu ver. Como, por exemplo, a Dercy Gonçalves. Eu tava tentando lembrar o nome dela. Essa daí tava na ponta da língua. Pois é. Não, mas tinha alguns estudos que eram meio mais fortes, né? Ali nessa época, cara. Como, por exemplo, a filosofia grega, que era forte. O misticismo oriental e a tecnologia egípcia também ajudou pra fortalecer essa parada da alquimia. Tecnologia egípcia? Foi, né? Não é alquimia egípcia, não. A tecnologia. Porque, assim, a alquimia, ela meio que surgiu no Egito, né, cara? A tecnologia do Egito, macho, era... Naquela época, ali, criando as pirâmides, era uma história de árvore, uma atrás da outra, empurrando as pedras, mano. Pois é, mas... doido, mas era alienígena, né? Já começou a conspiração aí. Quem assistiu o filme do Predador tem imagens reais, mano, de como é que aquilo era construído. Predador versus Alien. É, porque na verdade os egípcios, eles realmente tinham, né, cara, uma tecnologia e um conhecimento até alto, né, cara. Eu vi até alguns documentários dizendo que esses bichos conseguiam extrair energia elétrica, mano, de suco de laranja. Não, tu sabe que antes de eu assistir um documentário sobre o pessoal do Egito, eu achava meio furado. Ah, o Egito, não sei, só porque tem a porra das pirâmides, não sei o quê. Agora teve um negócio que eu achei curioso. Eu assisti um documentário dizendo que a iluminação da pirâmide, mano, se dá por um pequeno orifício, né, no topo da pirâmide, e os caras conseguem ricochetear o raio de luz até a profundeza das pirâmides, mano, pra conseguir, como é que se diz, iluminar uma grande área dentro da pirâmide. Aí depois que eu vi isso aí, que aí a porra ficou séria, mano. É, mano, você não sabia não, mano. Isso aí aparece até no filme, mano. Que filme, mano? Meus olhos que aparecem. É, mano, parece tipo no filme ali do doido. Naquele episódio do Chapolin, é das piranhas. É o conceito científico do Mané. Mas naquele episódio do Chapolin tava claro, né? Não, mano, eu dizer, tu tudo ia falar que... também do conceito dos aerolitos, né? Bom, é? Eu ia falar do. Tipo, ai. Tipo, do. Ai, do. Ixi, mano, esqueci. Só atrapalhou tanto que embaçou o nome aqui na minha cabeça. Obrigado, Manel. Indiana Jones. Indiana Jones. Tirar aquela parada ali do indiano, então é outro filme que aparece. Tá, tá bom, tá bom. Valeu, Manel. É do episódio do Chapolin mesmo. Atrapalhou, baitou, vai morrer. As próprias pirâmides, né, cara, era uma parada altamente misteriosa, né, ali pros caras. Alguém chegava lá e, vixe mesmo, como é que os caras construíram isso aí, né? É, mas é uma das coisas que eu fico mais louco a matar, aquelas pirâmides ali, né? Conservação dos corpos humanos, cara, naquele tempo também é um mistério até... Ah, não, isso aí é uma besteira, isso é uma besteira. Isso aí é só um negócio do sal grosso, né? É um alívio isso aí. Não, isso é besteira, isso é besteira. Isso aí eu fiz com um rato que eu matei aqui, aí bastou. Mas isso aí é até um mistério, cara, até hoje. Como é que eles conseguem conservar um corpo, as múmias, né, e tal. Como é que eles conseguem conservar o corpo muitos anos e tal. Já foi explicado isso aí. Aonde? É doido, mano. Não, no filme da múmia, mas isso aí foi explicado. Ah, é, realmente, os conceitos fantásticos aí da... daquele episódio do Chapolin, né? Tá claro ali que a múmia... É, mano, os caras só tiram os órgãos de dentro, passam um gelzinho ali e tal. Aí... O gel. E a outra prática também ali dos egípcios era a manipulação dos metais, né? Que eles também. Eu jurava que ia dizer a maquiagem, ó. Eles também eram. Os alquimistas naquela época, cara, eles reverenciavam um deus, né? Que era o Thoth, que é o mesmo deus Hermes, né? Nos gregos e tal. Esse bicho não é um atacante do Barcelona, não, mano. O Hermes. Thoth, mano, tem não esse jogador Thoth? Sei lá. Ah, é mesmo, ó. É que tem mesmo, ó. O pessoal dizia que esse bicho era tipo um deus, né, e tal, que tinha descido na Terra e ensinado as ciências modernas e o alfabeto pra eles, né, e tal. Foi não, mano? Foi, bicho. E aí é esse deus que parece com um cara de cachorro, né, que eles pintam lá e tal. É o Hermes Tris... E o Renato, é. Isso é... É. Não, cast sério esse aqui, meu irmão. É da coletânea Asila Seriedade. Um dos caras ali que era mega fascinado na tecnologia dos egípcios, cara, era o Alexandre o Grande, né? Que esse bicho aí, ele quem espalhou o estudo da alquimia pela cidade. Inclusive pela cidade de Alexandria, que era meio que um polo dos alquimistas. Polo, hein? É, todo mundo que queria estudar alquimia, cara, vamos lá pra Alexandria, lá é que vamos tá. Lá pro polo. Lá que... pro polo de lazer, ó, cara. Ah, velho, daí que vem o negócio dos polos de lazer, né? Não, mas na verdade é daí que vem a grande e popular Biblioteca de Alexandria, né? É, exatamente. E naquela época o Alexandria era meio que um polo do conhecimento, né, cara? Todo mundo que queria pesquisar sobre alguma coisa ia lá pra Alexandria e tal. É, o negócio tava pegando lá, né, cara? E aí vale outro conceito da antiguidade que os caras acreditavam também disso, né? Que com conhecimento, o devido conhecimento, você era capaz de fazer tudo, né? Qualquer coisa, né? Tudo que a física não explicava, o divino poderia, ou então o Thoth aí, poderia quebrar um galho, né? Mas não é com a fé não, mas você pode fazer tudo. Isso aí é um conceito cristão de superfaturamento que a gente vai discutir em um outro momento. Superfaturamento, ó. Oh, É, cara, até por causa das buscas, né, das conquistas do Alexandre o Grande. Inclusive, tem uma história que diz que Alexandre o Grande só invadiu o Egito, muito depois a Índia, por causa que ele estava atrás da fonte da juventude, né, cara? Então, essa parada abriu os olhos dele, né, esse negócio da alquimia e tal. Por isso que ele achou fascinante esse negócio. Ele levou pra cidade de Alexandria, isso aí. A fonte da juventude. Os estudos, né? Ah, sim. Inclusive, um alquimista grego, que foi um dos mais famosos que surgiu na época, o Zósimo, ele nasceu na Grécia, né? E ele viajou lá pra Alexandria só pra estudar a alquimia lá. Dá pra estudar ainda hoje, dá lá. Dá, mas é uma... Assim, hoje é uma parada meio diferente, porque... Naquela época. Tem a internet, né, mano? Não precisa ir pra porra de Alexandria, não. Né? Inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa pra pauta desse programa, né, e tal, eu achei fantástico. O cara lendo, não, mano. Os grandes mestres da alquimia e tal, tinham seus livros secretos. Sim. Aí eu fui pesquisar sobre um dos grandes mestres da alquimia, tinha um PDF, mano, do Diário. O PDF. PDF do livro secreto, é? É, mano. Com as folhazinhas tudo velhas, né? É doido, mano. Com a assinatura do cara em cada página e tudo mais, mano. O que eu achei putaria, mano, foi que o Neto me passou esse livro aí, mano. Aí tinha uma fotozinha mó putaria, mano. É, mano. O cara dando um sorrisinho. Né? O cara dando um sorrisinho e tal. Que plagiaram a foto do cara pra criar a imagem do Jesus Cristo. É isso. É, putaria. Naquela época também, cara, várias mulheres também se dedicavam à alquimia, né? Mas, na verdade, não tinha esse preconceito, né? Porque rolava um preconceito forte em relação às mulheres, né? Naquela época, na Idade Antiga e tal. Só que na alquimia não existia isso, cara. As mulheres estavam... Tudo liberado. É, as mulheres estavam livres pra poder estudar alquimia do jeito que elas quisessem, né? Do jeito... A mulher a fazer o corpo preste, né, e tal. É por isso que vários cientistas foram pra lá, né? A Alexandria, né? O bicho tava pegando lá solto, né? Aí... Inclusive, uma das alquimistas mais famosas, cara, que era lá de Alexandria, era a Maria Ajudia. Ajudia? É, foi ela que inventou o conceito do negócio do banho térmico, que até hoje é conhecido como banho-maria. Ô, Maria, Maria... Foi não, mano? Foi. Caralho, agora essa daí... Essa daí foi foda, né? Essa Maria aí é a Maria, né? Pô, amanhã, quando você estiver almoçando e tal, aí você não comer todo e sua mãe deixar pra requentar a sua comida à noite no banho-maria, aí você vai se lembrar desse programa. É? Pois é, né? Requentar comida no banho-maria é dose, viu? Inclusive, todo dia o Manel requenta a comida dele pro almoço do... É, putaria. Não, mas eu tô rindo do Manel, mas teve uma época da minha vida também que eu levava o almoço de casa e requentava no trabalho. Hoje em dia tu evoluiu, foi? Hoje em dia eu compro a quentinha do mal. Ixi, tá ganhando mais, é, aí dá pra quentinha, é. Não, mas porque diminuíram o preço da quentinha. É. Não, mas a gente pode dizer, falar um pouco sobre a prática da alquimia, né, cara? Os objetivos e tal. Na verdade, os objetivos são quatro, né? Os principais que a gente vai falar. Eu sei qual é. Qual é? Eu sei. Café da manhã, almoço e janta. Eu sei, eu levantei a mão primeiro, eu sei. É. Eu vou falar duas. Aí vocês falam o resto. Uma das... A transmutação dos metais mopaia para o ouro. Sim. Entendeu? Porque, enfim, né? Enfim. Ligada... Só falta... Que enfim, né? a perda pelo ouro, né? Então, sim. Porque naquele tempo o ouro era o metal mais valorizado pelo homem, né? É. Hoje em dia é o quê? Hoje em dia todo mundo fica querendo transformar metal em petróleo. Hoje em dia é a internet. É, o segundo é o elixir da imortalidade, que eu falei. É, esse aí é foda. Eu tenho uma correção a fazer, mano. Eu falo tudo errado aí. Ah, te lascar, mano. Não, mano, tu quer que eu te corrija aí? Não, mas é o elixir da longa vida, mano. Pois é, mano, porque a imortalidade é diferente da longa vida, mano. Não, a longa vida você vive 100 anos a mais. Se você levar... Quando chegar nos 200, 90, o cara toma outra dose, aí leva mais 100. Pois é, meu chapa, a diferença é a seguinte: você toma o elixir da longa vida, você tomou o elixir, levou um tiro, você morreu. Agora da imortalidade, não. Você vive os seus 90 normal, só que se você levar um tiro, tá de boa. Pois é. Não, mas na verdade é a imortalidade só pra durar morrer. E não de não morrer a qualquer custo. Ah, sim, sim. Ué, aí voltando. Ninguém entendeu nada. E aí, quais os outros? O quarto objetivo... Bem, isso não tem o terceiro, não. Já falou. Ele disse três, mano. É transmutação de metais, elixir da longa vida e da imortalidade. É o quarto. E o quarto, eu não sei. É, tá tudo errado. Tá tudo errado. Na verdade, os dois estão certos, que ele disse. O primeiro é transmutar os metais em ouro, né? Ah, o segundo é a criação do elixir da longa vida. O terceiro é a descoberta ou a criação da pedra filosofal. Harry Potter. Todo mundo hoje em dia, infelizmente, quando o cara diz pedra filosofal, você lembra do Harry Potter. É verdade, boa. O quarto é a criação do homúnculo. Do latim, pequeno homem. Até o luz é isso aí mesmo. Do latim homolocunzations, né? As principais matérias-primas, né, cara, que eles usavam naquela época eram o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. Pense nos componentes! Na verdade, cada um dessas matérias-primas, né, cara, tinha um significado, tinha todo um misticismo por trás disso, né? Tu sabe que se sem querer eles botassem um porco aí na mistura, dava uma feijoada, né? É, mas tu sabia que no Ragnarok tem um alquimista, esse bicho faz porções lá no Ragnarok. Continuando. Como eu disse, matéria-prima dessa era meio que simbolizando uma coisa, né, cara? O orvalho, ele servia pra banhar a matéria-prima, o sal era um dissolvente universal, o enxofre, que significava pra eles uma matéria fixa, que era o masculino, né, pra eles. Pensei que tu ia dizer que era o capeta. Pois é. Que causava, porque o masculino causava combustão e corrosão dos metais. Era só simbolismo mesmo. Ele... Porque o enxofre é um dos componentes químicos mais macho que tem, mano. Tu passar enxofre nos olhos, tu cega, mano. Aí... O quarto, mercúrio, né, cara, que era o contrário, que era o feminino, o passivo e tal. O passivo, ó. Tu sabe que o novo apelido do Telos agora é o Mercúrio, né? Inclusive, o Telos e o Joel Suk estavam discutindo o tempo deles pra ver quem era cada um dos Cybercops, né? O Manel, não, eu sou o Mercúrio, Aí dentro da tua peida. Oi, mano. É, mas todos esses elementos, eles combinados, eles descrevem um simbolismo todo, né, cara? Que era o famoso coito do rei e da rainha. Coito? É, o coito. O cara tá pensando em trepar. Na verdade, eles usavam esses simbolismos sexuais naquela época mesmo. Só os taradão, né? Não, que... É como a astrologia também era usada pra representar os elementos, cara. Tinha vários. Eles entraram em guerra, né? Aí tinha outros também, que, como por exemplo o Sol, que significava o ouro, a Lua significava o prata. Inclusive, eu acho que isso aí, mano, foi uma das coisas que mais prejudicou a alquimia, mano. Porque os caras, não, beleza, mano, vamos fazer aqui uma arte secreta e tal, a gente tem rixa com os astrônomos e a Igreja Católica e tal, e a gente não quer que esses bichos saibam dos nossos macetes, não. É. Só que os livros de alquimia, mano, eram num nível de codificação e de complexibilidade, mano, desnecessário, mano. É, na verdade tinha um porquê também, né, cara? Porque na época da Idade Média, como a alquimia meio que se desenvolveu e se tornou forte, os alquimistas, eles eram eles eram perseguidos, né, ali como bruxos e tal. E sim, como o pessoal sabe, naquela época da Idade Média, o pessoal pegava os bruxos, né, os alquimistas, e tocava fogo em praça pública, né? E eles tinham que meio que codificar mesmo os livros e tal, para eles continuarem estudando, né, a parada. Agora o esticado, eles não só codificavam, tipo, criptografavam os fonemas deles e tal. Eles faziam, bicho, tipo umas poesias muito loucas, mano, pra exemplificar uma ação. Se você procurar na internet, é fácil de achar livro de conhecimento alquímico. Eles faziam em código binário, né? Como por exemplo, Theo, como eu disse, o Sol, ele simbolizava o ouro. E Marte simbolizava o ferro. Então quer dizer o seguinte, o cara fazia uma poesia tipo... Aí ele disse, então Marte se transforma no Sol. Aí então quer dizer que é a transmutação do ferro em ouro, né? Pois é, como tu gosta de fazer alusões ao Chaves, seria tipo, já chegou o disco voador, né? É verdade. Essa é a melhor definição, essa aí, cara. Eles também associavam também os elementos aos animais, né, cara? Do unicórnio, que era a terra, o peixe era a água e tal. O peixe era a água e foi um momento de falta de criatividade, né? Os caras já tinham esticado tanto e tal pra ter umas ideias boas aí. Porra, mano, barria a água e tal. Ah, mano, bota o peixe aí, mano. Que a salamandra era do fogo, né, bicho? É. Foram criativos isso aí. Agora tu sabe por que eu gosto da alquimia, mano? É. Porque se tu for pensar, naqueles tempos o pessoal, os estudiosos, estavam tentando desenvolver a ciência, né? Só que era a ciência para o bem comum, né, do homem, tipo, os caras queriam desenvolver astronomia e tal, para o homem entender mais sobre o universo, tal, espaço, a matemática, para facilitar. Tirando as religiões, né, da época, que eles queriam disseminar a cultura deles para outros fins. E a alquimia, cara, eles começaram, se tu for parar para pensar, eles começaram a querer desenvolver uma parada meio que para, vamos dizer, pro próprio bem deles, né? É. Não, mas se eu tô estudando aqui para descobrir por que o céu é azul, por que eu não posso estudar uma parada para mim viver 200 anos? Pois é. Por que eu não posso criar uma parada aqui para mim ficar rico, né? Pois é, mas esse bicho... E eles deviam pensar, ora, porra, mano, o rei, bicho, é analfabeto, não sei o quê. Eu aqui domino tudo e sei por que o sangue coagula e tal, e tenho que pagar aluguel. Era mais essa, né? O cara pensava ali. Aí isso aí, macho, marca a revolta da ciência, né? Os caras, não, mano, não sei o que, não vai ficar assim, não. Pera aí. É. Sabe que a vingança da humanidade aí pra essa revolta furiosa do conhecimento é a situação que os professores vivem hoje, né? O negócio é sério. Um abraço aí pro professor Raimundo também. Ah, tinha quatro operações que naquela... Adição, subtração... Tinha quatro operações ali da alquimia, que era como se fossem os estágios dos processos alquímicos. O primeiro era o nigredo, né? Operação negra, o albredo, o sintrinitas e o rubredo, que era a operação vermelha, que era quando o cara conseguia finalmente criar a pedra filosofal. Por isso que em todos os livros ela é caracterizada com a cor vermelha. É, exatamente. Só que a pedra filosofal pela FAO, na verdade, ela meio que tá presente em várias culturas, né? A pedra filosofal, ela servia para ajudar os caras a conseguirem transformar os metais em ouro e conseguiu o elixir da longa vida também. E vamos dizer, em outras palavras, a pedra filosofal, ela era tipo um potencializador, né? Exatamente. Pra quem estuda, na verdade, a maioria do pessoal que tá ouvindo esse cast deveria saber disso, né? Porque vamos supor que... Falar se eu sou o único que não assistiu o Harry Potter. Não é disso que eu tô falando. Vamos supor que 90% do nosso público já está no ensino médio, certo? Então a gente entende que o pessoal... estudou química. Pra quem estudou química, deve se recordar que, tipo, você pode combinar dois elementos A e B pra criar um elemento C. Sim. E somente esse elemento C combinado com um elemento A gera um elemento D. Então, o pessoal acreditava que a pedra filosofal era como se fosse um novo elemento, que a partir desse novo elemento, você combinando, você poderia ter novas matérias realmente fantásticas. É, você pode transmutar as matérias, né, cara? A partir da pedra filosofal. Uma metáfora que eu entendi, que eu ouvi interessante sobre isso também, era se, por exemplo, existisse uma nova cor. Como o ser humano, ele só conhece as cores que são provenientes do espectro, né, da luz solar, sim. A princípio você não tem como imaginar uma nova cor. Mesmo que você force toda a sua mente, é impossível um ser humano normal conceber uma nova cor. Mas se existisse uma nova cor, além das que o ser humano conhece, seria uma visão totalmente diferente do universo. E é mais ou menos isso que os alquimistas queriam criar com a pedra filosofal. A partir do momento que existe um elemento totalmente novo, mano, no universo humano, você já teria uma vazão aí muito maior para ter aval científico de criar, por exemplo, a vida humana, né? Sim, cara. E qual foi o elemento que o homem de ferro criou no filme? É a armadura em formato triangular, mano. Essa daí a gente vai fazer o quiz Full Power Nerd do Telos, né? Primeiro ouvinte que explicar do que é feito o coração artificial do Tony Stark. O do segundo filme, aquele triângulozinho, né? Sim, o Theo vai pagar a entrada do cara pra assistir o The Avengers com a gente. É isso. Vinhetazinho, desafio do Manel. Desafio Manel. Não, mas como a gente falou, a pedra filosofal, né, cara, era um objeto totalmente fantástico. Sim. Era um objeto que podia aproximar o homem de Deus. Aí é foda. É foda, né, cara? Eu só sei que ela aparece no Fullmetal Alchemist. Pronto, no Fullmetal Alchemist eles estão atrás da pedra filosofal, que é um objeto que no anime, pelo menos, a criação dela é uma coisa altamente sinistra. A gente não vai contar porque é spoiler. É, porque é spoiler, né? E ela pode... Não, artefato. E ela pode criar qualquer coisa. É tanto que no primeiro episódio, né, o cara consegue transformar um pedaço de pedra numa armazona muito louca, né, e tal. O cara consegue transformar um papagaio num ser humano. Pois é. É porque assim, a pedra filosofal, ela tem um livro master, né, que os alquimistas estudavam, que era o livro chamado A Grande Obra, ou pra eles, né, o Opus Magna. Cheira, esse é o nome do meu personagem no próximo. Meu nome. Porra, Opus Magna, mano. Olha aí, bicho. Sabe que o último personagem do Manel, é o nome do cara era Mario Kart, né? Algumas pessoas diziam, né, que era como se fosse uma metáfora a um trabalho espiritual, né, cara? A evolução do espírito, né, e tal. O trabalho de transformar metal em ouro era como se o espírito do cara tivesse elevado, né, e tal. Tinha essa parte... Tinha uma galera do espiritismo no meio, né, mano? Tem a parte espírita também na alquimia. Uma parada ali foda, cara, como a gente falou lá atrás também, o pessoal era acusado de heresia, né? Naquela época, era Sim. queimado em praça pública, né, cara? O cara que completava 50 anos e não tinha morrido era chamado de alquimista e a galera matava. Pois é. O pessoal dizia que o pessoal era satanista mesmo, né, naquela época da Idade Média. E é por isso que alguns elementos da mitologia e até da própria química, eles... Se você ler o nome deles de trás pra frente, vai ter capeta no meio. Eles meio que simbolizam o inferno, né? Essas paradas satanistas, né? É, não, mano. É, o enxofre, que é um elemento químico, né, cara? Foi meio que ligado com essa parada do inferno, né, e tal. Tu sabe que eu sempre desconfiei que o Senhor Papel tinha escolhido o ofício dele por causa disso, né? Um dos símbolos master, né, também ali da alquimia, que era o Ouroboros, né, que era a serpente que morde a própria cauda, né, que meio que simboliza o Elixir da Longa Vida, né, cara, que era a questão da imortalidade, da longa juventude e tal. Manel, se um alquimista te dissesse que tu tinha que comer o próprio rabo pra ser imortal, tu ia nessa onda aí? Como é, macho? O próprio rabo? Sim, mano. Um dos símbolos da alquimia, mano, era aquela serpente que engole o próprio rabo, simbolizando um ciclo infinito. É, o Ouroboros. Ah, tô ligado. Se um alquimista chegasse por trás de ti e te passasse esse papo aí, se tu comesse teu próprio rabo, tu ia ser um cara eterno. E aí? E aí, eu vou dar um chute na cabeça dele. E qual seria o quarto elemento de busca dos alquimistas? Eu acho que é mais fácil de simbolizar a pedra filosofal. É exatamente o quarto elemento que os alquimistas buscavam, que eram os homúnculos, né? Ah, e esse aí é sinistrão. O primeiro ponto, mano, porque eu não entendi muito bem porque que o cara queria criar um homúnculo, mano. Porque naquele tempo, mano, a escravidão ainda valia, né? Então, se o cara queria ter, vamos dizer, um ser humano pra fazer o que ele bem entendesse, ele podia comprar um escravo. É. Agora, o lance dos homúnculos, ele ilustra bem porque os alquimistas, acima de tudo, eles eram cientistas, né? Sim. Eram não, eles são. São. Porque devem ter alquimistas entre nós, inclusive algum participante desse programa deve ser alquimista. Também. Então, o que é que acontece? O cara, eles eram cientistas e, vamos dizer, com a ciência, você pode, por engenharia reversa, definir a matéria que compõe um ser humano, né? Vamos dizer, 30 litros de água. É oxigênio, carbono, hidrogênio, silício, né? É. Porrada de coisa, né? Só que um dos maiores mistérios da humanidade é o que realmente dá vida ao ser humano. Algumas pessoas vão dizer a questão do espírito e tal, o sopro da vida, o toque divino. E isso não é possível você recriar pela natureza. Daí a questão da pedra filosofal. Exatamente. Que era um elemento totalmente desconhecido pelo homem, totalmente... Era um elemento de Deus, né, cara? Isso, exatamente. E aí você entende um dos exemplos de processo químico que a pedra filosofal seria interessante. Porque quando você consegue reproduzir... Eu não entendi. Ai, se fudeu. Verdade, explicando em poucas palavras, né, a pedra filosofal, ela seria a ligação entre esses elementos químicos que formam o corpo humano, né, e tal, com a ligação da alma, né? Seria tipo uma cola. E isso é exemplificando a alma, como você não tem um elemento químico pra ela, né? Entraria a pedra filosofal. É, pois é. O elemento fantástico, né, da coisa e tal. Naquela época, o Paracelso, que era um alquimista famoso também, né, de 1500, na época, foi ele que criou o conceito dos homúnculos, que eram os homens de 12 polegadas, né, que eles diziam. E aí, como é que, como tu disse, né, por que criar um homem pequeno de 12 polegadas? Só pro cara chegar assim, né? Ei, aqui o meu mascote. É, chegou uma visita aí na casa do Manel, aí o Manel, aí, mas que eu criei um homenzinho e tal, um homenzinho dentro do pote, né? Aí todo mundo lá, ai, meu Deus do céu, bichinho pequenininho. Os caras fazem assim: o bichinho é o meu bichinho. O homenzinho pequenininho aí, bicho. O que é que ele come, né? Os caras, o que é que ele come? Pois é, né, cara? A cara do pai, né? Os caras dizendo. Só que o Paracelsus, ele tinha um conceito meio diferente, né? Pra poder criar o homúnculo, né? O primeiro conceito que ele teve era de que você podia criar um homúnculo você colocando um sêmen humano e ela aquecida em esterco de cavalo. Ela vai criar uma mini bosta, mano. Ela vai criar um homenzinho de bosta, mano. Que diabo é isso? Ele chegava assim, ah, mas tu faz o seguinte, tu bota tua porra aí nessa bosta de cavalo aí, deixa 40 dias, tu volta e tem um homenzinho lá e tal, é. Obviamente esse daí foi um dos primeiros aí pra fogueira, né? Inclusive, se eu fosse alquimista, não teria feito nada pra ajudar esse maluco aí, não. Bicho era bem loucão, né, cara? Cara ali. Ah, mas esse bicho aí ofendia a classe, mano. Mas outro alquimista, como a gente tá falando de homúnculos, outro alquimista que tentou criar foi o Johann Conrad Dippel. Que esse bicho aí foi meio loucura também. Ele disse que você podia criar um homúnculo se você pegasse um sêmen humano e colocasse dentro de um ovo de galinha. E ele tapar o orifício do sêmen com sangue de menstruação, bicho. É, né? Aí era esses caras que se diziam alquimistas, pelo menos na minha visão, eram os caras do achômetro, né? Pois é. O cara assim, não, mas eu sei basicamente como é que o ser humano é criado e tal. Mas se em vez do ovo, esse bicho ficasse num ovo de galinha. Puta merda, mano. Esse outro cara aí também, pra mim, é um desacreditado. Se ele curou alguma doença, mano, foi na cagada. Viu, na cagada. Ei, mano, o que é que tu faria se o cara chegasse assim pra ti e dissesse: eita, bota aí tua porra aí no ovo de galinha, mano, e bora pegar ali um sangue de menstruação ali. De que eu tão ia. Eu acho que tem grandes possibilidades de ser só pose do Manel, hein? Aí tu imagina, mano, um maluco lá numa falando, fecundando lá um ovo de galinha. Eu tô imaginando o Manel nu lá, fecundando um ovo de galinha. E os caras pegando sangue de menstruação, velho. Eita porra. Não, mas sério, os alquimistas, eles queriam criar homúnculos só de putaria mesmo. Só pra dizer, eu criei um ser humano, um mini ser humano e tal, não sei o quê. Esses bichos, é aquela velha frase clássica, eles queriam desafiar Deus, né? Pois é, pronto, é isso aí mesmo. Manel, tu acredita em Deus? Não acredito. Não acredito, né, Liz? Paracelsus, ele foi quem criou os remédios. Ele dizia que todas as substâncias químicas eram venenosas. Foi dele a célebre frase que diz que tudo demais é veneno, né? É não, mano. É sim. Porque ele dizia que não existe nada que não seja venenoso. Foi só, não, mano. Somente, foi desse bicho aí mesmo. Foi. Ele disse que somente a dose certa é que diferencia o remédio de um veneno. Pô, pois o Paracelsus, esse bicho subiu no meu conceito, ó, mano. Porque eu acho que isso aí é uma das maiores verdades da humanidade. É. É, cara. Foi ele que revelou alguns elementos químicos, como zinco, ferro, manganês. E que. Mais ele... sexo demais não é veneno, não. Esperava que tu acha que não. Cara, pode pegar as cocotas aí pela humanidade inteira. Aí tu pode se enganar algum dia, né? Algum dia não, mas isso aí acontece muito. Eu tô nem puto. Eu estaria. Tem o famosão, o mais famoso de todos, que é o Conde de Saint-Germain. Pra mim, eu tenho vários questionamentos sobre esse malandro aí. É, por quê? Porque eu acredito que existem alquimistas muito mais famosos do que esse lunático aí, mano. Dizem que o cara, ele, o Saint-Germain, ele conseguiu criar o Elixir da Longa Vida e ele conseguiu também criar a Pedra Filosofal. Sim, mas quem disse? Os amigos Elixir dele. Elixir paregórico, é? É, pois é. Não, porque diz assim, dizem também que ele é a reencarnação de várias pessoas também. É um bicho meio maluco mesmo, cara. O pessoal disse que até Jesus ele foi, já fez isso. Não, entendeu? Mas isso aí, mano. Isso aí é um erro clássico, mano. Quando a gente foi pegar a biografia desse bicho pra ler, mano. Ele era muito parecido com a... Isaías. A foto, né, do autor, né? Autor aí, tem lá a foto e tal. E a foto dele, mancha, é muito parecida com a imagem que as pessoas têm do Jesus Cristo, né? O cara caucasiano, barbado, cabelão, né, e tal. Sim, sim, também. Eu acho que é por isso que a negada confunde, mano, não? E ele também... Caucasiano, nas fotos da... Não, procura no dicionário, mano, o que é caucasiano aí. Pessoal diz também... Não, não sei, né, cara? Tem gente que acredita, né, nele aí. O maneiro que eu acho é porque dizem que todos os... Pelo menos das biografias de alquimistas famosos que eu vi, que todos esses bichos são a reencarnação do Merlin, né? A galera dizia que o Saint-Germain também era, né, cara? A reencarnação do Merlin. Mas todo alquimista que tá na vibe e tal tá dando certo. Não, mas esse bicho aí me lembra muito Merlin, né, e tal. É. Ah, pois é, o pessoal dizia que ele foi a reencarnação de várias pessoas importantes, como José, o pai de Jesus, o Merlin, né? Papai Noel, né, também, né, cada... Cristóvão Colombo, navegador e tal, William Shakespeare também, velho. Steve Jobs. Seria o da atualidade, né, a reencarnação dele, porque o pessoal dizia que o Steve Jobs era um mago da tecnologia, véio. Olha aí, mano. Tu sabe que o primeiro sinal pro cara ser atestado com genialidade é o cara começar a cultivar uma barba, né? Não, mas pra mim o estudo mais foda que eu... Na minha pesquisa que eu achei de alquimia foi do, até então na época, conhecido como francês Nicolas Flamel. Bicho, ó, das minhas pesquisas, inclusive, muitas das coisas que tu tá dizendo, a negada também atribui a ele. Claro que naqueles tempos não adianta o cara ser hipócrita e acreditar que existe uma história realmente documental e tal, fatos totalmente verídicos e tudo mais, mas tipo, esse Nicolas Flamel, ele pra começar, ele era aquele cara mega bugado da Idade Média. O cara falava 15 idiomas, entendia de engenharia e tal, medicina, tudo mais. E ele era aquele cara que era tipo médicozão alternativo. O bicho chegava assim e tal, o cara, não. Quebrei minha perna e tal. Aí o médico, não, mas isso aí quando é mão de esterco, mano, 15 dias o cara tá andando. Aí esse bicho chegava assim, não, mano, vamos fazer um tourniquete aqui e tal, mano, 3 dias esse bicho tá de pé. E dava certo, mano. Fora isso, esse bicho era um exímio diplomata e tal, foi amigo muitos anos do rei da Inglaterra e, vamos dizer, e por isso, cara, o pessoal começava a desconfiar desse bicho, porque, vamos dizer, o nome de Nicolas Flamel, ele surgiu a partir de 1330, cara. Puta que pariu, bicho. E vamos dizer, antes disso, ninguém te conhecia esse doido, mas é tipo aquele cara que tu tá aqui e tal, aí o cara aparece. Aparece, o cara tá ali e tal, e... Bicho, é tipo ali o companheiro do Robson, mano, né? Da putaria dos treinos de Kung Fu e tal. De repente o Robson tava lá treinando com a gente, aí no outro. Aí o companheiro do Robson lá do lado, né? Tal. É, uma analogia pro Azila Cash é tipo PC, mano. O cara que tá aqui no. É quando menos espera, tudo que o cara vai fazer, o PC aparece lá do lado e tal. É tipo Forrest Gump, né, ali, o cara. Pois é, mais ou menos por aí. Como ele já surgiu ao mundo com uma certa idade, ninguém sabia o passado dele. O cara já nasceu velho, né? Pois é, ele sempre aparentava entre 30 e 40 anos e com vasto conhecimento, o pessoal já ficou meio cabreiro, né? Não, beleza. E o pra piorar, mano, tem relatos de feitos dele de 1330 até 1418. Puta merda, cara. Vamos dizer, na teoria esse bicho viveu entre aspas 150 anos por baixo, porque a morte dele não é conhecida. Daí, cara, vem várias lendas em cima do cara, curas miraculosas, o lance dos homúnculos, o elixir da longa vida nem se fala, né? Porque a própria vida do cara já denuncia isso aí, né? É, porque deve ser putaria, né, cara? Ele tá lá, ele já velho, né, e tal. Aí todo mundo do reinado ali envelhecendo, né, da França. Aí a galera olha assim, ah, bé, isso, mano? Nicolão ali, bicho, com cara de novo ainda. Uma das coisas mais interessantes, bicho, da idade média, não sei se chega a ser verdade, era essa questão da exploração, porque dizem que, vamos dizer, nesse intervalo de 1330 a 1418, em uma das suas viagens, todo cara naquele tempo que era bugado, tirando o Leonardo da Vinci, o cara era um viajante, né, tal. Pois é. Conhecia o mundo e tudo mais. Numa dessas viagens, dizem que ele achou um grimório. Ixi. E nesse grimório, aí sim, estavam contidos os estudos e as vivências do Merlin. Lá vem o Merlin de novo, né? Pois é, aí já nesse caso, não teria aquela alcunha da reencarnação do Merlin. Teria que ele realmente tinha achado um grimório do Merlin. Ele tinha se isolado do mundo 30 anos. E mais uma prova de que, eventualmente, não se pode dizer da alquimia, mas alguma ciência estudava a metodologia alquímica. Porque, vamos dizer, esse livro que ele encontrou seguiu o mesmo parâmetro de uma ortografia criptografada e todas as frases eram sequenciadas com poesias que seriam uma alusão a um processo científico. E, vamos dizer, depois desse período de reclusão dele, dizem que o cara voltou, bicho, muito mais bugado e tal. Vixe Maria, cara, o cara voltou no nível 20, né? É tipo todos aqueles treinamentos que rolam em anime, o cara achou uma parada, não, mas eu vou ficar aqui 3 anos treinando com o Jiraiya. Aí quando o cara volta, é o Mr. Caceteiro em pessoa, né? Pois é, o cara voltou loucura, né, ali com os conhecimentos absurdo e tal. Pois é, bicho, esse bicho fazendo cirurgia e criando muletas, mano. Os caras daquela época, vixe, genial, mas... Aí, muleta, meu, como é que eu não pensei nisso? Então fica aí de que não dá pra gente falar de todos os feitos do Nicolas Flamel, né? Mas fica uma dica boa. Outra dica boa também que eu achei curioso na pesquisa da pauta é que existe a Associação Brasileira de Alquimia, né? Com site e tudo mais, mano. E aí a gente foi pesquisar, né, cara? E o Isaías estava metido no mesmo. Sim, mano. Membros fundadores e tudo mais. A outra coisa curiosa também é que todas essas estudos se misturam, né? O Nicolas Flamel, ele mesmo. Dizem que ele teve envolvido com a fundação da maçonaria, Rosa Cruz. Cara. Às vezes tem essa coisa mesmo ali da criação das sociedades secretas, né? Que o pessoal atribui a esses caras, né? Os alquímicos e tal. Inclusive, se algum membro de alguma dessas sociedades que são secretas, mas que a gente sabe que existe, quiser gravar um cast com a gente tem a maior vontade de fazer isso, viu? Se a gente à vontade. Não, porque tu sabe que isso é tranquilo, né? Tem um pai, aliás, tem o sogro de um colega meu, que esse bicho é maçom, mano. E na casa dele, bicho, é cheio de foto dele com a galera da maçonaria e tal. Bicho, no anais. Rapaziada, da rapaz. É, mano, não rola problema, não. Eu já ouvi dizer que essas sociedades secretas, o intuito delas é justamente isso, é pregar um estudo e tal, uma filosofia de vida, não tem nada de ocultismo e não sei o que, sociedade secreta. Então, se alguém for um membro confederado mesmo e tal, estamos aí. O Manel tá aqui dizendo aqui, mano, que um outro alquimista famoso ali é o... Senhor Papel. Não... É o Raimundo Flamel, cara, que foi interpretado pelo Edson Celulari na novela Félia Ferida e tal. Certo, o cara que consegue se lembrar do nome dos papéis do Edson Celulari, né? O Manel ali é altamente fã do Edson Celulari. Morre, você é estudinho. Inclusive, outro alquimista famosão aí é o Isaías, né? Que ele tá nessa lista aqui, né, cara? O Isaías, esse bicho é o senhor da transmutação. Bicho é um dos maiores especialistas em transformar o dinheiro além em outras coisas. Ou o contrário, né, cara? O Isaías é especialista em transmutar ali as coisas do cara em dinheiro, né, pra ele. Eu pensei que tem que dizer transmutar as coisas do bolso do cara pro bolso dele, né? Ah, não.